Portal do Arrocha. Tem mulher empoderada aí. O nome dessa música é Mulher Independente. É uma homenagem do G10 Cantor, especialmente pra vocês. Toda arrumada na bolsa dela já tem um kit de maquiagem. Ela sai pra faculdade, toda arrumada na bolsa dela já tem um kit de maquiagem. Mas não pense que ela tá de graça, ela só tá desbloqueada. Eu sou independente, independente de você, bola pra frente. Eu sou independente, independente de você, bola pra frente. Falando da sororidade, retratando aqui o meu desabafo. Mulheres guerreiras todos os dias tendo que pular novos obstáculos. Você não nasceu pra viver um passo atrás e sim parar a caminhar lado a lado. Compartilha no Instagram e me marca. O nome da música é Mulher Independente. E ela sai pra faculdade, toda arrumada na bolsa dela já tem um kit de maquiagem. Ela sai da faculdade, toda arrumada na bolsa dela já tem um kit de maquiagem. Mas não pense que ela tá de graça. Agora olha pra aquele boy que se acha e canta assim pra ele. Eu sou independente, independente de você, vão lá pra frente. Eu sou independente, independente de você, vão lá pra frente. Eu sou independente, independente de você, vão lá pra frente. Eu sou independente, independente de você, vão lá pra frente. Você bola.